Cebolinha troca as letras, não fala bem, mas seus amigos não troca por ninguém. O seu cãozinho é um fraquinho e ninguém sabe se vai ou vem. Turma da Mônica, agora vai brincar. Turma da Mônica, agora vai dançar. Turma da Mônica, o bicho vai pegar. Yeah.